365? 3325 a secundária. Não, confirme, foi pro 3265. Afirmo. Então confirme, primária e secundária, por entrada. 1251 e 1336125, bom domingo, bom. 3365, bom. Bom dia, Aerojet. Torre Salvador, é Webjet, Whisky Juliette, Juliette, bom dia. Whisky Juliette, Juliette, bom dia, prossiga. Juliette, Juliette, para reboque, do pátio 3 para pátio principal, posição 10. Calibre inicial, reboque, reporte no terno. Juliette, Juliette, reportada no terno, obrigado. Salvador, Whisky, Juliette, Juliette, reboque finalizado. Bom dia, obrigado. Gente, bom dia. Torre Salvador, bom dia, o gol no 1155, autorização da Leão, nível 380, frente da Foxtrot. Informação agora é a Golf, gol no 1155, carruagem cópia da Leão, 1 minuto. 1155. No 55, copia. Prossiga. Tô no 155, Galeão aprovado, nível 360, rota via para o ISC 50, PDEV após conforme rota do plano de voo. Decolada pista 10, perfil da DAEL, Leda após direto PDEV, transponder 5104, controle 1998. Autorizado para o Galeão, nível 360, conforme a rota do plano de voo, iniciando pela autorização do 0 BDS. Decola da 10, perfeita da El Leda, após Leda BDS, 504, transponder, 508, controle, 1155, da Golf. Correto, chame pronto, vou no 1155. 1155. 1271, informação em curso, Golf, copia. Ono 271, Recife aprovado, nível 390, via para o ISC 58. Decola pista 10, Pouca, Caju, com curva esquerda. Transponde 5102, controle 1998. Transponde 5102. Ah, chame pronto, 1271.